Podcasts Medicina e Saúde 2021, produção e apresentação, Dr. Mauro Verbo Júnior. A comunicação inteligente em temas de saúde, em linguagem de fácil entendimento, para o Vale do Paranhana, há 13 anos nas ondas do rádio. No nosso novo horário das sextas-feiras às 13 horas, sempre no blog do Mazuti e no nosso tradicional horário das manhãs de sábado às 10h30 da manhã. É um prazer para nós darmos prosseguimento aos nossos trabalhos neste ano de Covid. E hoje vamos entrevistar o Dr. Guilherme Martins, oftalmologista, que vai nos falar a respeito do retorno das aulas, da acuidade visual, do tempo de tela que as crianças passam hoje em dia em decorrência do Covid. É isso aí. Tudo bem, doutor Guilherme? Tudo bem, doutor Mauro. Tudo certo. O senhor está com a palavra. Solte o verbo. Tá bom. Então, assim, ó, agora estamos em maio, né? E as aulas presenciais estão retornando. Para minha filha, semana que vem, acredito que a grande maioria também estão voltando para as aulas, as crianças aí. Então, assim, a gente está vibrando, está contente, porque tem a parte muito importante, que é da interação com os colegas. Ficar em casa direto gera transtorno, até psicológico, fobias, medo de sair de casa, né? Tem um transtorno que chama agorafobia, as pessoas começam a ficar com medo de sair de casa. Então, tem que se relacionar com os colegas, isso faz parte da evolução, do aprendizado, né? Então, sem contar também que as crianças hoje em dia estão ficando muito expostas assim, às telas de computador, celular, o que está gerando miopia, que é a deficiência de visão para longe. Então, isso aí é uma coisa que no futuro vai se pagar um preço, essa questão aí de excesso de computador, excesso de celular, né? Que o ideal é que a gente ficasse aí 20 minutos, cada 20 minutos parasse um pouco de olhar para a tela e olhasse um pouco para o horizonte. Então, ficar 20 segundos olhando para o horizonte, né, cada 20 minutos é o ideal. E também parar, assim, a cada hora para alongar a coluna, fazer um alongamento, porque essa postura em que a gente fica em frente ao computador não é uma postura ideal, assim, é uma questão que vai nos levar a sérias dificuldades no futuro. Então, hoje em dia, está se discutindo muito na parte da oftalmologia, que é a ergo-oftalmologia, que é a relação, assim, entre o trabalho e a visão, né? Como assim, por exemplo, a umidade do ar onde trabalha, a ventilação, a temperatura e a iluminação. Então, assim, ó, quando a gente fixa a visão no celular, no computador, a gente reduz o número de piscadas e ocorre ardência, ressecamento dos olhos, né? Uma sensação de areia, lacrimejamento, visão borrada, visão dupla, dor nos olhos e até uma certa fadiga nos olhos. Então, outra coisa que está assim, associada é a questão da iluminação, né? Ela deve ser assim, homogênea, vindo do teto do ambiente. E nunca tem uma janela aberta contra os teus olhos ou contra o computador, que se dá reflexo e é ruim para a visão. Então, a gente tem que usar assim, umas venezianas horizontais, semi-fechadas. Então, utilizar luz fria, não ficar com a luz quente direto, né? Também é ruim para o ambiente. A própria ventilação do lugar onde a gente trabalha, o ar-condicionado resseca muito o ar. Então, a gente tem que lembrar de piscar mais vezes, botar colírio lubrificante, algum medicamento, né? É pela posição da cabeça que a gente está trabalhando. A gente tem que ficar na posição ereta, os pés no chão, a coluna ereta. Não ficar todo relaxado, todo torto, né? Então, o ideal assim, é colocar a tela um pouco abaixo da linha dos olhos, em torno de 15 graus. Assim, a pálpebra superior ela protege um pouquinho os olhos ali, lubrifica mais um pouco o olho. Principalmente as pessoas que usam óculos bifocais, né? Aqueles que tem o grau de perto, que é embaixo. Então, é ideal que baixe um pouquinho a tela em relação ao nível dos olhos. A distância, em torno de 50 centímetros é o ideal, né? Colocar um lembrete no monitor de ficar piscando. Limpar a tela, limpar e higienizar com álcool também, se o computador é dividido com as pessoas, tem que sempre ser higienizado o computador, né? Então, só por curiosidade, assim, normalmente a gente pisca no minuto, quando está conversando, assim, cerca de 22 vezes. Quando a gente está lendo, ele cai para 12 vezes. E no monitor, quando a gente está concentrado, a gente pisca 5 vezes no minuto só. Então, é errado a gente ficar com o computador no colo, na cama, ou ficar comendo junto com o computador, né? Nada disso são coisas saudáveis. A gente tem que ter em mente que a gente está num ambiente... um ambiente ideal para poder exercer a nossa atividade dos olhos. Outro fator que está se discutindo muito agora com a pandemia que começou é a questão da luz azul, a luz que é emitida a partir do monitor, que a longo prazo vai danificar assim, os olhos, a retina, né? Causar degeneração na retina. Então, o que está se fazendo muito hoje em dia é usar óculos com filtro. Filtro de luz azul ajuda na proteger, né? Então, uma queixa muito comum que eu tenho, assim, no consultório, é adultos jovens e tal, com queixa de cansaço por ficar o dia inteiro na frente do computador. Então, a gente acaba prescrevendo, assim, um óculos com filtro, mesmo que com baixo grau, ele já ajuda bastante essas pessoas a poder trabalhar. Carmen, queria que tu repetisse algumas coisas aí, porque foi bastante informação. A luz tem que vir do teto? Do teto, ela tem que vir de forma homogênea. Nunca assim, vindo da janela contra a tela ou contra o teu olho. Nós não queremos uma janela nas tuas costas, tu de frente pro computador. Isso ofusca, né? É uma coisa ruim, né? Repetir um pouquinho essa questão da posição, de não ver o computador, usar o computador sentado ou deitado, que são coisas importantes e que são do nosso dia a dia, né? Hoje a gente tem... E mais uma coisa que eu queria que tu falasse um pouquinho, dos óculos com filtro, que são coisas bem bacanas, que para mim são novidades. A gente está... Às vezes está... Principalmente adolescente, está ali relaxado, acho que está relaxado com o computador no colo, fazendo um lanche no computador, no laptop muitas vezes, né? Acho que ali é uma posição boa para a visão, não é, né? O teu corpo está tudo fora de posição ali, né? Então, assim, ó, o ideal é tu sentado com uma bancada na frente, a tela em frente aos olhos, no nível um pouquinho abaixo, assim, e uma posição ereta, com uma cadeira boa, os pés no chão, a coluna reta. Isso é a posição certa, né? Porque de maneira que está tudo na cama, deitado, com o não é uma posição boa. Né? E o filtro azul é uma coisa nova, até que surgiu agora, né? Está se falando nessa questão dessa luz azul que sai, que a gente não enxerga ali, mas ela sai do computador e que ela não sirva para o olho. Então, está se dizendo que é longo prazo, assim, vai causar degenerações no olho. Então, é uma coisa que não se sabe, né? E então, o que está se vendo é isso aí, e outra questão é a função do aumento do número de crianças com miopia, ou seja, problema para longe, justamente por usar demais o computador e o celular, né? Isso já acontece lá nos países do Oriente, Japão, Coreia, né? Já são tudo crianças de óculos por usar demais esses eletrônicos. Guilherme, e a questão do a distância do computador? A distância qual seria em torno aí de 50 centímetros, né? E um pouquinho abaixo do nível dos olhos, uma distância ótima para o computador, né? Não muito perto, porque quanto mais perto do olho, mais força o olho tem que fazer para enxergar, para dar o foco, né? Então, o ideal é que consiga deixar uns 50 centímetros de distância em frente aos olhos, um pouquinho abaixo da linha dos olhos. Né? Eu acho que que são dicas que tu tá dando, são informações que tu tá passando, que são muito importantes, porque hoje as nossas crianças e o povo em geral, né? O home office faz com que as pessoas sejam reféns do computador, não é? E isso são coisas muito importantes, porque hoje tu capta uma coisa, amanhã tu capta outra, e tu melhora a tua qualidade de vida, e principalmente tu melhora a tua visão, que é uma coisa super importante. Te devolvi a palavra, companheiro. Tá bom, Marinho. Então, assim, ó, tu tinha me pedido alguma coisa de sobre o Covid, né, e a visão. Então, assim, ó, o que, que a gente tá aprendendo, né? Isso aí agora, cada dia a gente aprende uma coisa do Covid. Então, assim, ó, o que, que é o mais comum, assim, do Covid, do coronavírus nos olhos? É conjuntivite, né? Que 1-3% das pessoas com Covid desenvolvem conjuntivite. Os olhos ficam inflamados, a córnea também pode inflamar, resseca os olhos. E existe também descrição já de lesões na retina, no fundo de olho, manchas tipo algodão, microhemorragias e tipo nódulos no fundo dos olhos, né? Então, realmente, pode deixar sequela na visão ao Covid, ok? Não importa assim, se for forma grave ou não, agora, forma de microtrombos, assim, então essas causam lesões nos olhos, então realmente pode afetar, deixar até a pessoa cega. Então, assim, ó, o que eu vou te dizer? 3% dos pacientes que tiveram Covid sofreram danos permanentes na visão, um estudo feito por um brasileiro, Rubens Belfort Jr., por microtrombos e hemorragias, tá? Então, o coronavírus está aí, tá aparecendo muitas sequelas, né? Não só a parte respiratória, neurológica, mas também visual. Com a incidência cada vez maior de coronavírus, a gente vai vendo as sequelas, né? Num primeiro momento, se pensava que era uma doença mais respiratória. Hoje a gente sabe que existe um comprometimento vascular muito importante. Esse dia nós entrevistamos a doutora Miriam Gressler, da hemodiálise, e ela falou que os pacientes que vão para o tubo chegam a 80% terem lesões vasculares no rim, numa grande parte reversíveis, mas outras também não. E, de forma geral, todos os nossos entrevistados, seja da área neurológica, seja da área nefrológica, agora contigo na área oftalmológica, né, todos referem sequelas e problemas que aparecem a partir do momento que a pessoa se contamina. Então, a gente sempre reforça no nosso programa aqui, eu não posso perder a chance de dizer, vamos vacinar, parar com essa história, pessoal, que vacina dá problema. Vacina não dá problema nenhum, só dá problema para quem não se vacina. E os cuidados de isolamento, máscara, álcool gel, tudo isso precisa continuar. Fizemos aqui uma ilha no meio da entrevista do Dr. Guilherme e voltamos a palavra para ele. Está com a palavra de novo, Guilherme. Não, é importante o que tu falou agora aí, vamos ressaltar, né, de lavar sempre as mãos, passar álcool gel, usar máscara, não em aglomeração, né, nós estamos... Agora que estamos passando pelo pior momento da pandemia, que foi em março aí no nosso país, então, agora que está melhorando, vamos cuidar, né? E lembrando também que estamos falando dos olhos e Covid aí, né? Que os olhos também são uma porta de entrada, né? Não é só o nariz e a boca, são as mucosas ali que entra o vírus, né? Então, os olhos têm mucosa que também podem entrar o vírus. Então, é evitar de coçar o olho, em vez de não bota a mão no olho, né? Isso aí pode estar com a mão contaminada e botar no olho e contaminar e pegar o vírus. Inclusive, agora. Lembrando que o primeiro médico que fez o diagnóstico do Covid foi um chinês, né? Um oftalmologista chinês, Li Wenliang, que no final de 2019 ele atendeu muitos casos de conjuntivite e associou que essas pessoas estavam com falta de ar e febre. Então, dali que veio o diagnóstico desse vírus novo. Hein? Uma coisa bem, uma curiosidade, mas uma coisa importante. Outra coisa que eu tenho visto com a coisa do retorno das aulas, eu vejo muitas vezes pessoas com óculos que se assemelham a um óculos de mergulho daqueles, eu acho já por causa disso, né, Guilherme? Sim, ele está fechando as entradas no rosto, né? Tem aquele óculos, tem aquele face shield também que protege, né? Aquele plástico na frente dos olhos. Tem gente que usa máscara e mais o face shield ainda para ficar mais seguro, né? Mas é isso aí, cara. A gente tem que enfrentar, ou se proteger e encarar a vida, né? Isso aí que a gente tem pela frente agora aí. Vamos fazer. E agora tenho certeza que esse ano vai ser melhor, já está sendo melhor. Tem a vacina, está mais leve um pouco ano passado, o medo do desconhecido que a gente tinha. Então, vamos, bola para frente, que vai tudo certo no final. Vai passar, porque, como toda pandemia, né? Tem o início, tem o meio, tem o fim, e vai, uma hora vai acabar. Bom, quero conversar uma outra coisa contigo. Como é que tu está sentindo o consultório? Aqui é um programa que a gente passa os colegas. Como é que tu está sentindo o consultório? Está voltando com o Covid? O pessoal ainda está muito, muito receoso? Como é que a tua população está agindo com referência ao Covid? Eles estão voltando a consultar? Como é que está funcionando isso? E uma outra coisa que eu gostaria que tu falasse. Eu sempre agora é duas perguntas. Os teus aparelhos, aqueles, com referência ao Covid, são tranquilos e coisa e tal? Que tu falasse um pouquinho nisso para nós. Os pacientes, eles estão voltando. É, mais ou menos, acho que um mês é que deu uma mudada, assim, no clima, e até as pessoas mais de idade, né, que realmente ficaram bem reclusos, não saíam de casa mais, e agora estão voltando a fazer os exames de rotina e prevenção. Então, acho que o mês de maio vai ser bem bom já, onde abril já foi, mas vamos dizer que ano passado foi bem devagar, assim, foi todo mundo com medo, assustado também, né, não é para menos, né, uma coisa nova, ninguém conhecia, só via notícia ruim, todo mundo assustado. Então, mas esse ano já está, estou achando melhor, assim, mais leve, já está fluindo melhor, assim, o consultório. Os aparelhos, a gente, como é tudo novo, foi feito, assim, adaptações, né, para proteger, tipo, uma interface, assim, tipo um face shield, um plástico, entre eu e o paciente, porque o rosto fica muito próximo mesmo, assim, a minha parte de exame, né. O rosto fica muito próximo do paciente, então sempre tem risco de contaminação. Então a gente adaptou proteções, né? E faz a higiene sempre com álcool. Então é o que a gente tem feito, assim. Mas dá para atender bem, assim. Claro, a gente sofre. A máscara embaça a lente. Quem usa óculos e usa máscara sabe como é sofrido. Mas a gente tem que se virar. A gente sabe que hoje consultas eletivas são postergadas e, enfim, podem ser postergadas. Mas, em todas as especialidades, tem aquela consulta que ela não pode ser postergada. Por exemplo, eu tenho pacientes no meu consultório ali, paciente que fez uma oclusão arterial, se ele postergar, ele vai perder a perna. Né? Quais são, dentro da tua especialidade, aquelas doenças que não podem ser postergadas? Que sim, o paciente, mesmo correndo algum risco, ele deve procurar o oftalmologista, deve procurar o oculista, porque essas doenças são graves e não podem ser postergadas. Ah, eu diria assim, uma forma geral, as urgências são tipo trauma, né? Corpo estranho, sintomas diferentes que não tinha antes, coisa súbita de visão, alteração súbita de visão, que vai passar, às vezes não sabe o que é. Tratamento de glaucoma, que tem que, né, ser preventivo, ver pressão do olho, essas doenças que tem que ter um cuidado maior, assim, né? Questão de outras doenças, próprias alterações de retina, né, como degenerações de retina, que tem gente que tem que fazer acompanhamento, tempo em tempo, tem que fazer injeções na retina lá para tratar. Então, as pessoas, elas procuram, tem que procurar e manter esse tratamento, porque se realmente para, o tratamento fica ruim, né, não dá o mesmo resultado. Acho que é um assunto importante e que a gente tem que falar. Agradecer ao Dr. Guilherme Martins, oftalmologista com consultório na nossa cidade. Telefone número? 3542-1464. Repete, 3542-1464. Que nos falou sobre doenças da visão, que nos falou sobre acomodação e posições frente ao computador, e que nos deu um ampassã aí no consultório, etc e tal, na nossa diferente das nossas diferenças na rotina frente ao Covid. Agradecer aos nossos ouvintes, comunicou o Dr. Mauro Verb Júnior para Medicina e Saúde 2021, sob o apoio técnico de Jean Mazzucci.